Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 0 e as 2 horas na Rádio KidsNet, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos estão a ouvir. Orelha Extra, mais uma emissão através da rádio online KidsNet, wix.com/KidsNet/rádio, a partir do Porto, de sexta para sábado à meia-noite, depois ao meio-dia na Rádio Universidade de Coimbra, 19 horas, Rádio Universitária do Algarve e, finalmente, Rádio Castrense às 21h, tudo isto ao sábado. Fiquem por aí, última emissão antes de irmos de férias. Yeah. estão com música bem descontraída para acompanhar este calor de verão. Começamos com o excelente álbum estreia para os canadianos Teenagers, saído na Telephone Explosion. Chama-se Give Me Pink. Ouvimos Carol Pope, este tema a lembrar-nos bastante Iggy Pop, e depois Too Nice to Say No. Para continuar, regressamos ainda a um dos nossos discos pop de eleição. Finalmente, o álbum a solo para Miles Grosky, The Desert of Shallow Effects. É o frontman Miles Grosky com mais alguns membros dessa banda, The Desert of Shallow Effects, assim se chama o álbum, porque isso ou I Can't Swim. Orelha Extra, emissão 83, antes de irmos de férias, o que significa que nos próximos sábados, 17, 24 e 31 de julho, porque não vamos estar em emissões novas, vão sim para o ar reposições de emissões anteriores. E para continuar, fomos buscar uns discos já com 2 anos. Brown Recluse. Chamam-se Brown Recluse, o projeto de Timothy Maskers e Mark Saddlemyer. primeiro EP em 2008, The Soft Skin, de onde ouvimos Rotten Tangerines. E depois este Margot Left in Bed pertence ao EP seguinte, Black Sunday, respectivamente 2008 e 2009, edição da Slumberland Records. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na orelha extra de hoje, com música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. Deveriam ser desnecessárias apresentações? o excelente coletivo canadiano Broken Social Scene, o seu mais recente trabalho Forgiveness Rock Record, por aqui ficou Force to Love, e demo-lo a conhecer quando lançou o seu álbum Alarum em nome próprio em 2008. É o britânico Johnny Flynn, que chegou a estar acompanhado pelos Sussex Wit. Agora, novo disco, chama-se Been Listening, por aqui fica Kentucky Pill e Lost and Found. Stories reeled me in. cock my ear and hook my chin. A Friday dinner, a fish struck sinner. Pull me down, Lord, put me in. Just a lonely radio, just a makeshift show and tell, playing out the lives of the lost. Faith and give me love, a fading from the clouds above. The sea below lends strings to bow. If I can't jump, just push and shove. Just a lonely radio, just a makeshift show and tell, playing out the lives of the lost and found. Lucky running, changing sun. A lost and found, the newest sound. Bullet from a golden gun. Just a lonely radio, just a makeshift show and tell, playing out the lives of the lost and found. Here I lie dying in bed. It's time for me and death to wed. Oh, I'll taste the loam. Oh, I'm to the loam. And with a breath, my body's dead. Just a lonely radio, just a makeshift show and tell, playing out the lives of the lost and found. Yeah. banda de Brooklyn nos estreia Revenger, chamam-se Night School. O tema desta vez foi Idiot, Wizards. Orelha Extra, emissão 82, através da Rádio Online Kitsnet. Também a Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, ou RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, RUA.pt, e finalmente Rádio Castrense 93, no Baixo Alentejo, radiocastrense.net. O podcast já sabem onde está, Orelha Extra. Com. E agora saltamos para o EP estreia de um trio de LA que se chama Ja Prawn. Everybody tem quatro temas, este é um deles, Suicide Party. São os Ja Prawn, um trio de Los Angeles, e outra banda de LA. Voltamos novamente à excelente editora Slumberland Records, gente que vende bandas como os Royal We ou Bricolage, davam anteriormente pelo nome de Champagne Socialists. Dá para fazer par com a nossa esquerda caviar, são os Never Ever, o álbum estreia Angelic Swells, e por aqui fica o tema que serviu tão bem de primeiro single, Blue Jeans. Play. much time. And I'm already helping myself to a piece of pie, a slice of story thick, and a country mile wide. You can have a good time, but the pleasure will be mine. I'm sorry, Kathy. Mais uma vez, tal como tinha acontecido a semana passada, quando foi por aqui apresentado o álbum Andrew Graham and Swarming Branch, o álbum Andrew Graham's Good Work. Desta vez o tema foi I Sold Lime. Anteriormente, o primeiro single retirado de Angelic Swells, o álbum estreia para Never Ever. E vamos voltar a um disco que já tem alguns meses. Owen Paulette. Heartland, The Great Elsewhere. Those easy ways. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Nos levam até ao final desta primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita via Kitchenet, RUC, Rua e Castrense, também em orelhaextra.com. Para trás ficamos com Rowan Pallett, do seu último trabalho Heartlands. O tema foi The Great Elsewhere, soou depois do álbum homónimo dos Softpack, o tema Move Along, e é isso mesmo que vamos fazer agora com Is Clanciness, da cassette Always Missed. Resolvemos retirar Ottawa Backfired Sun, e para o fim desta primeira hora voltamos a Hunger and Thirst, o álbum estreia para o coletivo norte-americano Typhoon, desta vez com Mouth of the Cavern, um tema a capela que nos faz lembrar muito os canadianos Bruce Peninsula, que ao que nos disseram, e fica aqui a informação, novo álbum, talvez em outubro. Mouth of the Cavern e Belly of the Cave, os temas que terminam com os Typhoon. Let my chest the vial, long I held a vacant sun upon my eyelids. Oh, all my time, oh Lord, I've been so blind, but now I see the light peep through my door jam. But there's no hope. Hallelujah, it will be gone soon. Yeah, it will be gone soon. It's just an empty room. This is our darkest cave. We'll never see the day. We'll slowly make our way up to the bow. You're gonna piss and moan. You let the devil in your home. You let the devil in your home. You let the devil in your home. Piss and moan, you let the devil in your home. You let the devil in your home. You let the devil in your home. Was the priceless ballast to hold me down from the howling gale. And in my mouth there born to fire, and I was dying of a long, long drought. And then a voice whistled across the mouth of my cavern, and it said to me, it said, sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Thank you. chamam-se The Sams e é o projeto de Cole M. Griff Neal, que faz parte dos Haunted Graffiti de Ariel Pink. Este é o primeiro EP. Por lá tem este tema FXNC, que está incluído também na compilação da editora norte-americana Mexican Summer, tal como estes Black Rider, que vão soar a seguir. Amy Nash e Scott Von Ripper são australianos e contam com a ajuda de Malta, dos Brian Jonestown Massacre, Black Rebel Motorcycle Club ou Dolly Rocker Movement, entre muitos outros. O tema All That We See. Temas incluídos nos respectivos álbuns, bem como na compilação da editora Mexican Summer para The Samps FXNC e os australianos de Black Rider com All That We See. É o início da segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio Online Kidsnet à meia-noite de sábado, ou melhor, de sexta para sábado. Depois na Rádio Universidade de Coimbra ao meio-dia, 107.9, Rádio Universitária do Algarve às 19h, 102.7 e à noite na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, 93. Estas três rádios que emitem o programa através do Éter podem escutar também via o streaming direto em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. E para continuar, é a estreia para a dupla canadiana Ivan e Dylan Outenier, são os Matt Magic. Thank you. chama-se Mad Magic e são de Toronto. Este é o EP estreia em nome próprio. O tema é Beach Days. Canal Auditivo Suplementar, emissão 83, a última antes de irmos de férias, porque não vamos estar a 17, 24 e 31 de julho. Vão ouvir, sim, emissões já passadas do programa. E vamos continuar até ao final desta última hora. Dan Snaith, Caribou. O mais recente Swim, por aqui em destaque agora com Lee Vals. mastered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Começaram a carreira em 1995 com este Long Air in Three Stages, que teve a produção de Jim O'Rourke, a banda de Pat Sampson, Mark Shipp e Todd Reedman, e o irmão de Kevin Costner, Al Johnson. Disco saído na histórica Skin Graft de Mark Fisher e Rob Sayers. Falamos, claro, dos incontornáveis US Mabel. Se fizéssemos uma lista com discos da nossa vida, este estaria por lá incluído de certeza. Belos tempos estes, de uma das melhores distribuidoras que já houve no nosso país, a Residuos, que nos fazia chegar tão bons discos como os da Skin Graft, como por exemplo Dazzling Killman, Flying Luttenbachers, Lake of Dracula, Melt Banana, Colossamite, Breeze, Glace, a banda que também tinha por lá Jim O'Rourke, entre muitos outros, como por exemplo o primeiro álbum do Shellac, At Action Park. Também o primeiro dos Make Up, ao vivo, Love Live at Cold Rice, dos Rachels, Rodan, Sonora Pine, etc, etc, etc. Queremos aqui, nesta recuperação dos US Maple e o seu primeiro álbum, prestar tributo precisamente a essa distribuidora fabulosa que foi Residuos. O álbum, como dissemos, Long Air in Three Stages, ouvimos Letter, do ZZ Top, já um clássico, e passamos para um outro, Magic Chop, US Maple. É a recuperação por aqui na Orelha Extra, antes de irmos de férias. Álbum estreia em 1995 para os norte-americanos US Maple, Long Air in Three Stages. Escutámos Letter, do ZZ Top, e Magic Job. Depois do final do mês de julho, voltamos com certeza a este disco. A single word that you say. vai ser com certeza um dos concertos do ano, pelo menos no Algarve, estes fabulosos britânicos de Lane Price Street, na terceira edição do Quarteira Rock Fest. Infelizmente, este ano dilapidada de um dia, pelo menos para as bandas que tocam no palco principal. Vai acontecer já no próximo sábado, dia 17 de julho, e por lá iremos ter o Shake Shake and Show Me Your Pussy, uma banda portuguesa de Alcobaça. Depois de Espanha chegam os Little Cobras, da Dinamarca os Diatex e finalmente os cabeças de cartaz, os referidos de Lane Price Tree, ingleses. No dia anterior há um aquecimento com um novo projeto para Nick Nicotine, Nick Nicotine and His Mystical Orchestra, mais os DJ sets de Maria P, Pedro Chau e A Boy Named Sue, isto no bar Boomerang em Vila Moura. No dia do festival, propriamente dito, dia 17 de julho, e no mesmo local, no Boomerang em Vila Moura, vai haver uma after party com os campeões do Yeah Yeah, Mr. Edgar Raposo e Mr. Luís Futre. A não perder mais uma edição, a terceira do Quarteira Rock Fest, precisamente em Quarteira, no Algarve, com Shake Shake and Show Me Your Pussy, Little Cobras, The Attacks e, finalmente, vamos conseguir ver ao vivo The Lane Price Tree. Soaram por aqui do seu último trabalho, editado em janeiro deste ano, de título Pictures, I Don't Believe You, After You're Gone, e ainda soar Under the Sun, The Lane Price Tree. O álbum, dizíamos, na carreira dos britânicos de Lane Price Tree, saído na Wicked Cool Records, chama-se Pictures. Eles que são o cabeça de cartaz da terceira edição do Quarteira Rock Fest, em Quarteira, no Algarve, já no próximo sábado, dia 17 de julho. Por lá também Shake Shake and Show Me Your Pussy e Little Cobras, bem como os dinamarqueses de Atex, que soam já a seguir. Há também no dia anterior o aquecimento com Nick Nick Nicotine and his Mystical Orchestra, bem como os DJs Maria P, Pedro Chau e A Boy Named Sue. E para continuar esta excelente festa de sol, praia e grande música, no dia 17, depois dos espetáculos, a after party com os campeões do Yeah Yeah, isto no bar Boomerang em Vila Moura. Por lá vão estar, como dissemos, também estas dinamarquesas D-Attax. Anymore, you're no fascination. can't help it, it's like a disease. They're all on their knees. He's got the town upside down. He rules it all with his crown. No one in town knows what to do when the leftovers are full. Leaving girls like a blue. Now the leftovers are blue. No one in town knows what to do when the leftovers are blue. Leaving girls like a blue. Now the leftovers are blue. Muito sol, muita praia e também muita, muita boa música é o que podemos esperar da terceira edição do Quarteira Rockfest em Quarteira no Algarve, já na próxima sexta-feira, com o warm-up do Barreiro Nico, Nicotine and His Mystical Orchestra, também Maria P, Pedro Chau e A Boy Named Sue, e depois no dia 17, sábado, o espetáculo propriamente dito com Shake Shake and Show Me Your Pussy, Little Cobras, os Diatex, que acabamos de escutar do seu mais recente trabalho That's Mr. Attack to You, os temas Love in Disguise e On the Move, e a terminar, cabeças de cartaz, os britânicos de Land Price Street. Não se esqueçam, deem por lá um salto, vale mesmo a pena, muita descontração e muita, muita música. It's Snaefeld and Wolf and McCree, 14 ships have sailed the sea, proudly bearing a Manx name. But there's one we'll never again, oh, Ellen Vinen, of the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vinen, lost in the Irish Sea. At 1 a.m. in Ramsey Bay, Captain Tyr was heard to say, our contract says deliver the mail. In this rough weather we must not fail, oh, Ellen Vinen, the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vinen, lost in the Irish Sea. Ocean liners sheltered from the storm, Ellen Vinen on the waves was born. Her hold was full and battened down. As she sailed for Liverpool town, oh, Ellen Vinen of the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vinen, lost in the Irish Sea. With a crew of 21 Manx men, her passengers, Liverpool businessmen, farewell to Mona's Isle, farewell. This little ship was bound for hell, oh, Ellen Vinen, the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vinen, lost in the Irish Sea. less than a mile from the bar light ship, by a mighty wave Ellen Vannon was hit. She sank in the waters of Liverpool Bay. There she lies until this day. Oh, Ellen Vannon, the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vannon, lost in the Irish Sea. Few Manx men now remember on the third day of the month December, that terrible storm of 1909. Ellen Vannon sailed for the very last time. Oh, Ellen Vannon, the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vannon, lost in the Irish. Oh, Ellen Vannon, the Isle of Man Company. Oh, Ellen Vannon, lost in the Irish Sea. Lost in the Irish Sea. Lost in the Irish Sea. Lost in the Irish Sea. É mais um excelente trabalho para Richard Holly, o CDEP que se intitula False Lights from the Land. Traz por aqui alguns temas inéditos, como o que ouvimos, e com a colaboração das Smoke Fairies, de Helen Vanning Tragedy. O primeiro tema de abertura já se encontrava no seu último álbum de originais, True Love's Gutter, é Remorse Code. É o final da segunda e última parte de Orelha Extra. Estamos quase a ir de férias, 17, 24 e 31 de julho. Por aqui não estaremos, pelo menos com emissões novas, vão haver posições. Mas ainda para escutar até o fim, o Zaranga do álbum homónimo Uniformly Chaotic, o tema. $20 to my name. The month is a blur. Everybody looks and talks the same. And the city keeps raising its ignorant in muting our troubles. Gracious but short-lived. And there will be a time when it all comes together, I'm told. Trust in the future, surrender control. And there will be a time when it all comes. São as nossas despedidas, vamos de férias durante 3 semanas, daqui a 3 semanas regressaremos com mais emissões da Orelha Extra. Até lá, por aqui vão ficar repetições. Orelha Extra na Kitchenet, Rua e Castrense, também o podcast em orelhaextra.com. Para o fim, o The Rang, do álbum homónimo. E também o regresso de Joe Pernice com os seus excelentes Pernice Brothers. O novo chama-se Goodbye Killer. Fica bem, boas férias se for o caso disso. Tchau. House of non-representatives. Did you see how did the land go? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Fresh parolee, surely sailor reeling up my tongue. Dirty pants out of style glasses. A credit overload and complete classes. Sucking on a frozen latte, may as well just suck my blood. She yawns and the whole train lurches. I wanna gum up her plans. Would that I was a book in her hand. She's reading Ford, not X-Ford, and Jacqueline Suzanne. Timid chivalry at the turnstile. Was that a smirk? Was that a smile? May only be as deep as skin. I know for certain if she lets me in. She yawns and the whole world lurches. I wanna gum up her plans. Would that I was a book in her hand. Christ, she's reading Ford, Maddox, Ford and Jacqueline Suzanne. Follow her to the escalator. Follow her up the escalator. Follow her down the escalator. And watch her walk. Ignore the warning voice of my last appeal. I want her bones and I want her flesh. And it's all she'll give me, I want the rest. So we drink too much and we drink some more. We're to DNA, soaked to the floor. Ignore the warning voice of my last appeal. it won't be tame. This love, dinner bell. My bitter little bechamel. Spoiled rotten, I can tell. This love, this love, this love. Of my last appeal. Pack your mouth and eyes, wrap me up in cellophane. The aftertaste like aspartame. It's gamey and it won't be tame. This love, dinner bell. My bitter little bechamel. Spoiled rotten, I can tell. This love, this love. It's love. It's love. It's love. It's love. I nearly drowned in my motel room floor. But even so, we made sound check by four. When love is true, our parties have to be so true. It doesn't matter if the crowd is thin. We sing to six the way we sing to ten. We like the way an intro four count sounds near three. We even like the smart-ass kids who shout out Freebird in my face. But love is love and we love the stage. I had a wife who said home makes me free. I chose this life chose me. My boy thinks I'm his uncle. There's a dog who never knew my smell. It's just as well. We open up for some Welsh singer who in the 80s was the rage. Cause love is love and we love the stage. It's a gas to sing tonight. Like tempting death alive for the thrill, sick of food. Stage. I swear to God, I'll only love it. Love is love. You don't choose who you love. Love is love.